Governo Federal. Esta é a ZYV 476, Rádio São Lourenço FM, 91,1 MHz. Transmitindo da Alameda Monteiro Lobato, 169, Solar dos Lagos, São Lourenço, a maior estância hidromineral do país. São Lourenço!